0231-0. Guardião 05, apenas confirme o nome da localidade. Sauípe, Sierra Alfa, Uniforme, Índia, Papai. Estimativo, Sauípe, com controle agora, 1895, até o regresso, Guardião 05. 1895, até o regresso, grato pela saída, Júlio. Apenas corrigindo, Guardião 05, controle 120.8. 120.8. Índia Delta Papai, decolada aos 105, controle. Corrigindo, aos 18, controle agora 120.8. 128. 128, boa tarde. Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Radar farol da barra, corredor Axé, mil pés. 231, chame agora o Centro Recife, frequência 12685. 12685, obrigado, boa tarde, passareno. Estabilizou, boa 9042. 9042, correção 10042, torre 10895. 1895. Controle Salvador, como é que a gente solicita descrição para 1 no meu pé? November Yankee Mike. November Yankee Mike, meu nome é pista livre. Baixou, outra, vou aguardar. Livre está, chama táxi Zulu, Juliette Serra. Está 3190, no solo 21, direito, não 21, décimo 9. 129, boa. 2 de julho, boa tarde, Azul 6909, está pronto, ponto de espera no zero. Azul 6909, mantém o ponto de espera. Mantendo. Gol no 042, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 18 nós. Ele pousa na 042, passou a travar. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, está 3190. Mike Bravo Yankee, desça para 2 mil pés, direto Duna, reporte estabilizado, curso do localizador. Mike Bravo Yankee para 2 mil, reportará estabilizado o curso do localizador. Oscar Papa Golf, quando possível, estimado de pouso. Está estimando o pouso 2000. Copiado. Salvador, confirme, está no Mike Bravo Yankee direto, posição Duna. Confirmo. Yankee 2000, Duna. Manter o azul 9909. Ali mantém o azul 6909. Se você ali mantém a testa de turbulência, tem decolagem autorizada, pistão no 7, vento 100 graus com 18 nós. Ótimo, siga. 10009, Salvador. Terceiro no 7. 0131. Bom, meu. Nona 2, boa tarde. Autorizado chegada mais, desce para o nível 050. O altímetro em Salvador no 009. Mantenha a chegada do 1612 para sequenciamento. estacionamento 5415. 5415. No pátio 3 está livre, puxa, pós táxi. Perdão, vou corrigir a informação. Aguardo, chamarei novamente para puxa. Gente, chame quando pronto, então, 5415. Salvador, boa tarde, eu vou no 042, ligou? Bruno 042 vai conseguir taxiar Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06. Olha, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar, suba para o nível no 00, direto coral. Direto coral, Kilo Serra Lima. 5495. 5495, está livre, após táxi. Camara, táxi. É, passará estabilizar. Vai decolar, meu nome, meu nome. Mais um minutinho, por gentileza. Fica ali, Maia, custa visual com campo. Afirmativo. Gente, prosseguindo a descida, está minha torre no 895, Oscar Lima Eco. 1895, Oscar Lima Eco. Controle Salvador, não vou aqui, Mike, no regresso pro da rotatória. Gente, não vou aqui, Mike, mantenha 9000 pés, mantenha o corredor Interlagos, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, mantenha 9000 pés, não vou aqui, Mike. Azul 699 atualizado, decolagem pistão no zero, vento 120 graus com 16 nós. Decolagem 699 azul. Bruno 755 ciente, desça até 4000 pés, após a posição pelo, está autorizado o ILS XR da pistão no zero, descida para 2000 pés. Quilo, Romeu Oscar. Zulu já está agilizando a medida do possível. Agiliza. Informação Romeu. Celemiano 43, boa tarde, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 060, QNH 1009. Nível, confirma nível, confirma comigo. 060. 060, ajuste 1009, obrigado. Controle Quilo, Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, 9000 pés, axé, reporte para o da bar. Autorizaria direto, boa, 2500, senhora. Mantenha o corredor, axé, o Quilo Romeu Oscar, 9000 pés. Mike Bravianchi estabilizado, localizado. Mike Bravianchi, completa aproximação, torre na noite 95. Já, que é um patar. Vai mantendo 1000, autoriza direto, boa, 1000 pés, senhora. Mantenha os corredores, Quilo Romeu Oscar. Vai, Salvador, Mike Bravianchi. Mike Bravian, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, ajuste 1009. É da PUCA, transição Caju, vou interceptar a aerovia Uplisk 58. Controle 1208, acione 5422. Autorizado direto à posição Leda, após Leda Bridge. Após 3000, direto Leda e Leda Bridge, 699. Transponder 5422, dono 856. Segundo o procedimento correto, poste pronto para o estacionamento. Reportará. Para o táxi trip 5415, com 41 amarrado, 420, Salvador. Cena 6201, do Galeão 360, chamou? Para o Galeão 360 autorizado, via UP Zulu 120. Após o SMAP, após esse dia loop, depois foi conforme a rota do plano. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1208, acione 5420. Dia, Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango. Correto, para o táxi trip 5495, 41 a bordo, 420 Salvador. aproximadamente a 1 minuto da rotatória. 9000 Mike, mantenha a espera na rotatória aguardando. Manterá a espera na rotatória aguardando, 9000 Mike. Ajustado 1095, 415. Direto, decolador de 29, controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, muito obrigado. Direto. Mike Bravo Yankee, autorizado pouso, pistão no 0, 100 graus com 18 nós, ajuste 1009. Yeah. Controle Salvador, Zulu Jet Serra. Prossiga. Zulu Jet Serra decolado da onda 7, curva direita, 9000 pés, restrito para Valença. Afirmativa, 9000 pés, corredora Serra, reporte farol da barra, Zulu Jet Serra. Portará farol da barra, Zulu Jet Serra. Vitor Tango, autorizado, descida até o nível 060. Pronto. 5495, mantém ponto esperto. Mantém ponto esperto. Para controle. Baixar travado. Sente, eu acho que ali em Maia continua a aproximação, guardando autorização. Sente, o Oscar vai guardando autorização. Ele mesmo tem condições de reduzir para evitar o pulso simultâneo com o tráfego na final da 90, para evitar o novo 360? Afirmativo, reduzindo então o Oscar Maeco. Bravo, Vitor Tango, reporte para a modificação das regras. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, regras de voo modificadas 1931, ajuste seus corredores visuais de Salvador e descida para altitude de tráfego, altímetro na 009. Voe rotatório, Bravo, Vitor Tango. Zona 755 completa a aproximação, torre nona 895. Zona 601, prossegue na descida para 2000 pés, QNH 1009, está livre LS, reporta estabilizado. 2009 autorizado, reporta. 01. Oceané 6143, desça para 4000 pés, QNH 1009. 4000 pés, QNH 1009, Oceané 6143. Sente, autorizado, agilizando a medida possível, tem um tráfego já na aproximação para a pouso 17. Reporte levando a pista, o Oscar de Maeco agilizando. Agilizando o Oscar de Maeco. Torre Salvador, boa tarde, 75 autorizado também. 9000 Mike, para evitar o pouso simultâneo, 360 pela esquerda, reporte aí, interceptando o final da 17. 360 pela esquerda, reporta interceptando o final, o 9000 Mike. Bono 755, ajuste 1009, reporte baixado travado. Tá baixado travado, 4 milhas da frente. Sente autorizado pouso, pistão no 0, 100 graus com 15 nós. Sentive pouso na 10, 1009, 1007. 495, tá visual com o Boeing da Gol na curta final? Firmo. Após o tráfego ali, mantém cabeceiro 1-0, com o 355-415. Após o tráfego ali, mantém 355-415. Azul 6999, Centro Recife na 251, no alterno na 3325. 251 no 3325. Tarde. Ano 43, desce para 3000 pés, QNH 1009. Desce para 3000 pés, QNH 1009, FM 143. Telemea 143, reduza para 2100 nós, é o número 3 na aproximação. Reduzir para 2100 nós, é Telemea 143. ...491, autorizado, descida para o nível 050. 050, 5491. Utilizado, meu nome é Zerona. Deixa eu aguarde em contato com o fiscal aqui. Boa tarde, é o TAM 3567, cliente da Romeu. 3567 Brasília, 360, cliente aguarde o instante, cópia. Aguarde. Continua aguardando. Família, Tauro 7, November Inc. Mike. November Inc. Mike, autorizado por uso pistão no 7, 100 graus com 16 nós. Pouso 7, November Inc. Mike. 755 no solo, aos 35 direito, 1219. 319. Assolador no 755. 354 no 5, autorizado decolagem. Pistão no 0, 100 graus com 17 nós. Telemea 143, retração para sequenciamento, curva direita na proa 230, limite é radial 270 de Salvador. Sente curva direita boa 230, limite é radial 230 de Salvador, Telemea 143. Telemea 143, o limite é radial 270 de Salvador. Corrigindo 270, Telemea 143, obrigado. Luz, Ilha de Serra, prossegue em condições de usar sem frequência livre. Do Brasília, nível 360, via peso Luno 7. Decola 10 com curva direita na saída Arbor, após a Arbor, voa Elétrica. 208, controle com 425, transporte. É o TAM 3567. 3567, procedimento correto? Mas pronto para puxar o seu nome. Tem condições de fazer um backtrack e agilizar rapidamente no táxi? Fazer backtrack é porte 44 livre. O número 01, utilizar pouso pistão no 0, 100 graus com 17 nós, cheque o trem. Baixou, checou, autorizado pouso no 0, gol 1601. Utilizado Mike Bravo Yankee, está a guarda do Papai 28 Alfa para o Graer, continua na pista. Gente. Correção, o Xené 61143 é o tráfego que irá precedê-lo na aproximação, está agora nessa posição de 9 horas e 7 milhas, é um Boeing 732 da companhia Gol, passando 3.000 pés, descida 2.000 pés com 1.809 nós de ground speed. Transcovisual, SNM 143. Salvador, boa tarde, trip 5495. 5495, contato radar, suba para o nível 140 na saída Coral. 40 Coral. SNM 143 para interceptar o localizador esquerda 140, reporta estabilizado. Cubi esquerda 140, autorizado, IDS, reportarei estável, SNM 143. Controle Salvador, eu vou na 273, boa tarde, informação Romeu. Luna 273, boa tarde, autorizado, chegada bom, fidência para o nível 060, QNH 1009. Autorizado, bom, 060, 1009, altinho, tudo bom, 273. 01 no solo 38, direita, 121, 19. 19. Tá bom, ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Volta aí, Abaixo, deixa eu ficar na 2-9-9. Solo, Salvador, boa noite, 5-6, posição 04, posto de acionamento. 2-9-5, boa. Boa noite, 5-6. Fala, boa tarde, 601, livrou. Ano 601, na sua seguir táxi de Alfa, reportando já táxi aí, Juliette. Sou Juliette. Galeão 240, Agora no instante, cópia. 0 graus com 20 nós. É, Simão Romeu deseja pouso na 10 e se possível encaixar na, na escala pouso. Lima Alfa Romeu, o senhor apresentou o plano de voo ou notificação? Afirmativo. Gente, porém, devido a sequenciamento, o senhor vai ser o número 4 na aproximação. O senhor deseja modificação das regras? Negativo. É, mantém regra de voo visual e eu sou o 4 para pouso. Gente, então, da presente, o senhor... Quando o senhor chegar à posição Paripe, o senhor mantém a posição Paripe? Sim, Alfa Romeo, sim. Alfa Romeo, que o Serra Lima prossegue em condições visuais, tem frequência ali. 08, controle, Oscar. Chita, liga o sinal e tu reposta para o táxi, Olímpio 01. Então, é a 1500 pés, aguardando para prosseguir na, na, para pouso na pista 10, faça 360 pela esquerda, com curva pela esquerda. Lima Alfa Romeo iniciando 360 com curva à esquerda. Sub 42, Galeão 360, pronto? Pronto. Galeão 360 autorizado, via Upsilon 10 após o MAP. Pode ceder lúbito após o voo conforme rota do plano. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 1208, acione 5444. 12 milhas é um tráfego de pequeno porte, mantendo no 1500 pés. É, em, está em espera, naquela posição, a 1500 pés. Está ciente do tráfego, porém não permite que as nem visual, descendo para o 3000, o 549. 2186, para o tanque. 169 a bordo, 3 horas, alternando Salvador. 1856, autorizado o táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, chame torre, 1185, que legal no 009, boa viagem. 1009, Indy Alpha, ponto de espera 285, boa noite, 5,6, boa tarde. Bono 601, vou observar o início do táxi da aeronave da nova companhia, vai ingressar na Juliette para o gate 2. Juliette, posição 2, obrigado. Desça para 4000 pés, que nós é 1009. 4000, ajustado 1009, voo 923. Bravo Vitor Tango, prossiga na descida, se a minha torre na noite 95. Gente, vai realizar mais um 360 pela esquerda e após a passagem do tráfego que está prosseguindo na aproximação, o senhor vai ser autorizado a aproximar para 10. Lima Alfa Romeo, iniciando, reiniciando com a 360 pela esquerda, Lima Alfa Romeo. Gente. 02, está autorizado, chamará para o táxi. Está para esse 5.7. Ah, 2.6143. Autorizado, pouso, pistão 10, vento 1.10 graus com 1.7 nós. Autorizado, pouso, pistão 1.0, 2.6143. Pouco no meio, 1.2. Mas para 2.000, autorizado, ILS, reportará estabilizado. 5.49. Canel 6201 no 10, está livre, após táxi. Amarelo, para o táxi, 6201. Lima Alfa Romeo, completo 360 pela esquerda, após voe para a final da pista 10. Completando 360 e após a final da 10. Devo abreviar ou alongar a senhora? Pode abreviar, Lima Alfa Romeo. Irmão Alfa Romeo, QS. O 755 chamou? Chamou. 755 infectou alguma DLA? Qual a distante? Alfa Romeo tem condições de manter ou incrementar a velocidade para sequenciamento? Eu estou com uma velocidade de 129, a minha velocidade máxima. Gente, zona 273, reduza para 1809. Reduzindo, 789, zona 273. Zona 273 está sendo vetorado para sequenciamento, curva direita na para 230, limite é radial 270 de Salvador. Esquerda 230, limite, confirme. Radial 270 de Salvador, desça para 3.000 pés, altímetro na 009. 270 de Salvador, desça para 3.009, zona 273. Que eu prossiga. Aqui é com o Oscar, mantenha assim, correção, prossiga em condições visuais, reporte para o Tapão visual com campo. Taco, você na 6201 com 134 a bordo, 3 horas, aliás, 4 horas de autonomia, alternativa Guarulhos. 6201, estou autorizado o táxi via parte principal em Via Alfa, no ponto de esperado no 0, Chume Torre, 118 decimal 95, quem legal no 009, o Sané 6201, informe que vai ser o número 2 para decolagem. 7, número 2 para decolagem, prossegue pátio Via Alfa, 18914, 69 é. Para o táxi, está 3567, com 185 a bordo, 4 horas e 2, Ribeirão Preto. Esquerda, Bravo, Vitor Tango. Só o segundo da pilotagem, 5491 passou externo, baixar travado. 5491, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus com 1079 nós, o ajuste é 1009. Lembre pouso na 10, 5491. Boa noite, 56, decolado aos 47, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Bravo, Vitor Tango, desça para 1000 pés. No mil pés do Bravo Vitor Tango. 1 no 2. O triple 5219 no pátio 3 está livre e após táxi. Sim, é reporta da táxi 5219. Bolo 755 com FINS 360 ponto. A FINS 360 autorizado via Upsulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Bridge. Controle 120 decimal 8, acione 5142. O 755 regimento correto, responde para posicionamento. O CNM 143 vai aguardar para o ingresso na Juliette para o portão 09. Aguardando, portão 09, CNM 143, obrigado. Alfa Romeo, só me atorrendo no 895. 1-1-8-9-5, muito grato, boa tarde. Boa. Autorização, Bravo Vitor Tango. Tente, Bravo Vitor Tango. Dois, Salvador, Papa Romeo, Lima, Alfa Romeo, boa tarde. Lima, Alfa Romeo, ajuste 1009, boa tarde. Confirmando, pistão a zero, pouso. Afirmativo, está interceptando a final da 1-0, agora 7.5 milhas avançado. Afirmativo, Lima Alfa Romeo, continua aproximação número 2 para pouso, o Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, ciente. A aeronave que me precede está a que distância, senhor? A aeronave que precede está cruzando a cabeceira 1-0, ok? É o ETR da trip. Ciente, graças. O TAN 3567, ponte espera pronto, da 1-0. TAN 3567, mantém a ponte espera. Mantém. Bravo, Vitor Tango, autorizado para uso, pistão 97, vento 090 graus com 1,62 de nós. Sente, bravo, Vitor Tango. Solo. O Salvador, 35219, paga o táxi. 4 horas, Alberto Salvador, 39 a borda. 35219, autorizado o táxi. Reporte para ingresso no pátio principal. Ciente, reporta para ingresso no pátio principal, 5219. Solo Salvador, trip 5491, livrou na sua escuta. Trip 5491, vai conseguir táxi via Alfa, é importante ter o táxi Juliette. Alfa, fazer Juliette. Romeu na final de 4 milhas e meia da 1-0. Tio Lima Alfa Romeo, autorizado para uso pistão 1-0, vento 1-0 graus com 19 nós. Lima Alfa Romeo livre pouso. Bravo Vitor Tango no solo 5-1, confirma o pátio 5. Sente autorizado back track, a forte livrando a pista. Bravo, Vitor Tango. São para o pátio 3, posição 05. Dá passagem pro companheiro após pátio 3, 05, 35491. Solo tempo 5219, paga ingresso no pátio principal. 5219, está autorizado ingresso. Via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-0-9, boa viagem. Ciente, grata, tem que ser para 2-1-9. 7-3, estabilizado. Estabilizado, querido. Ana Torre, na 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa na 2-7-3. 1-0-0-9, porta na etapa, boa. Reporte vai efetuar a espera sobre o farol de Itapuã com curvas pela direita. Reporte quando visual com o Boeing da Gol no marcador externo. Afirmativo, 5-0 no vertical, aguardando visual com o Boeing. Trip 5495, serviço radar terminado, está 47 milhas oeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 140 e chame Léo no 20 decimal 1. 3-2-1-0, obrigado. 3567, ali mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, tá 3567. Torre Salvador, boa tarde. Gol na 273, 3 milhas do marcador externo. Gol na 273, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0-0-9. Consegue a aproximação, vai na pista livre, 1009, bom, 1273. Lima Alfa Romeo, no solo 53, direito, no 21, decimal 9. Papa Romeu Lima, Alfa. K3567, autorizado decolagem, pistão 1-0, 1-1-0 graus com 12 nós. Já decolagem no zero, tá 3567. Lima Alfa Romeo 121-9. Solo Salvador, boa tarde, Alfa Romeo, Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, vai conseguir táxi via Alfa? Poderia confirmar o pátio que irá se destinar? O hangar da base. Gente, vai prosseguir táxi via Alfa Juliette, vai contornar o pátio principal, ingressar na Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame Torre 1895 para ingresso na 1735 até o hangar da base. Lima Alfa Romeo. 3, continua aproximação, guardando pista livre. Prossegue agora na pista livre, mano, 273. Foi, o Mike Costa, veste causa falou de tapão, visual, mano, 273, no final. Sente, Mike Costa, em condições de cruzar o eixo de aproximação, retaguarda do Boeing da Gol, atento à esteira? Afirmativo. Autorizado cruzar o eixo da 1-0, retaguarda do Boeing da Gol, reporte para gerar base, pistão 1-7. Retaguarda do Gol, reportará a base 1-7 pela direita, o Mike Costa. Pode... Boron 273, autorizado pouso, pistão no zero, 100 graus com 17 nós. Tripouso na... no zero, gol na 273. Olimpo 01 no reporte na Juliette, ok? Tá 3567, decolado aos 55, controle 120, decimal 8. Malfão, meu ingressão, pode. Sente, Malfão, meu. Decolada aos 55, controle 120, decimal 8. Nove quatro, após o TAP, desce para 2000 pés, QNH1009, está ali TLS, reporta estabilizado. Ok, após o TAP 2000 pés, 9, livro para o segmento INS, vai para a estável. É 6201 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 6201. 3897, a posição 5, autorização para São Paulo Guarulhos, NIS 340. Sou 3897, moço. Ativo, Guarulhos 340, para portão 5, autorização. Sou 3897, Guarulhos 340, autorizado, Guarulhos 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 1208, acione 5464. 540 para São Paulo Guarulhos, Abzilo 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda bridge, 1208 é o controle, 5464, transforma STAN 3897. 3897, cotejamento correto, respondendo o funcionamento. Gol 1042, posição meia dúzia para a pushback estacionamento. 1042, no meia dúzia, vai guardar um instante para o início do pushback. Guardando. Então, Salvador, gol 1273, livro. 1273, eu consegui táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Sua direita, reporte na curta, faz aqui, reporte. Reporte na curta, final, vai ser reporte. Salvador, boa tarde, 35219 no ponto de espera da 10, pronto. 35219 ali, mantém a cabeceira 10. Ali mantém a 10, 35219. Mike Acosta, autorizado pouso, pistão 97, 1900 graus com 12 nós, ajustando 1009. Posso pressão no final, 1009. Vicente, o Lima Alfa Romeo mantém o ponto de espera da Quebec. Postinem 6201, decolada 59, controle 120, decimal 8. 208, 6201, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Postinem 6201, passo também 500, Adael. Postinem 6201, boa tarde, contato radar, separatório nível 360, voo em Leda após Leda Bridge. Autorizada presente Leda, Leda Bridge, 6201, 360. Juliette Ono. Olimpo 01, mas é ponto de cara. O Lima Alfa Romeo. Vai ficar atento a um Eco Charlie 35, fazendo um pouco na cabeceira 17, prossegue a bata. Você pode chegar na pista, o Lima Alfa Romeo. Mike Acosta no solo de 2000, 44, acesso na frequência livre, boa tarde. Trip 5219, atualizado decolagem, questão 1-0, vento 1-0 graus com 14 nós. 7, livre decolagem, Trip 5219, iniciado. Olimpo 01, atualizado de ar, manter cabeceira 1-0. Vai ter 5 até na campina. 2, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame Torre, 1-8, decimal 95, Kenegal no 009, boa viagem. Índia e Alfa, ponto de espera 1895, cuidado, boa tarde. 894, reduza para aproximação. Reduzido. Geneva 259 Guarulhos, 360 autorizado, via Pizulu no meio, após prova de Alzulu, após descer de trilha, após veio conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 1208, acione 5456. 6259 autorizado Guarulhos, 360, via Pizulu 1900, foi Belo Horizonte, prova de Alzulu, trilha e posta, decola da 1900, curva direita. A primeira curva é a direita, ok? Após a decolagem, a primeira curva será a direita. Obrigado. Eu desconto o planejamento correto, após o plano de posicionamento. É de possibilidade de liberar da restrição de 15 milhas? É liberado. Ciente. 5219. Então 3894, passador na completa aproximação, está minha torre na 895. 1895, boa tarde. Boa. Então 3567, centro Recife no 288, alterno no 35, decimal 3. 288-1353, então 3567. Lúcia Halima, confirme, é Papa Romeu ou Papa Tango? Papa Romeu. Quem? 6201, submontanha o nível 320, restrito pelo centro. 320, 6201. Pistão 1-0, vento 1-0 graus com 1-62 de nós. Que o Serra Lima confirme a procedência Siri? Boa tarde, Torre Salvador, TAN 3894, passa Simbra. TAN 3894, ajuste no 009, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 1000 graus com 18 nós. Ele pôs na 10, 3894. Olympus 01, decolado aos 2004, controle agora 120.8, rodagem. Controle 1208 até a volta, ó, bom serviço. Agora. Serra Lima autorizado voar Itápia. Bono 042 já avisou com o Boeing corrigindo com a Airbus da TAN na curta final? Afirmo. 360 autorizado, veio o peso do 17, decolada 10, primeira curva direita, saída arbor após elefa, controle 1208, acione 5463. Dado Brasília, nível de voo 360, e o peso do 17, decolada 10 com curva direita, saída arbor, transição elefa. Controle 1208, transponder 5467. Ano 567, cruzamento correto, resposta pronto para posicionamento. Olympus 01, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, direto coral. Ok, o Olympus informa que está com um princípio de pane de pressurização, solicita se manter no nível 100 por enquanto na rota. E a gente se levantou em um nível 100. Obrigado. Salvo no 601. No 601, prossiga. Coordenação Galeão, por gentileza. No 601, no Galeão, 360 autorizado. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda Bridge. Aerovia Upis 1-0. Após SMAP, após ICT Lupto, após conforme rota do plano. 1208, controle. Acione 5460. Galeão 360, decolada 10 da El Leda Bridge, meu pesulo no 0, SMAP 1285, 1208, desculpa, 460, transponha. 1601, cruzamento correto, resposta pronta para posicionamento. Contarei, muito obrigado. Romeu, acho que abraço, prossiga. Alaska Bravo, prossiga em condições visuais, reporte visual com Serra Índia Queen. Zero graus com 1-7 nós. Autorizado a falar, zona 0, Bono 042. 94, taxi via Alfa, reportagem do taxi Juliette. Via Alfa, reportagem do taxi Juliette, eu tenho 94. No check novamente o transponder, recebo que está apenas com o primário, agora recebo o secundário, porém sem altimetria ainda. Ciente, cruzando 090 agora, vou religar o equipamento. Ciente. Controle o Kilo Serra Lima para iniciar a descida. Kilo Serra Lima, desça para 3 mil pés, o altímetro no 009. Thank you. 042, decolado 09, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Presente momento, confirme como a recebe a nossa resposta. O senhor está voando na prova de coral? Afirmativo, está interceptando o coral agora. Gente, confirme a altitude. Ok, já é. Agora mantém uma centena, uma linha 2, 0, 1. Gente. Salvador, boa tarde, eu vou na 042. Zona 042, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, está presente curva direita na proa de Leda. 360, direita, voa Leda, o gol 1042. Zona, informa o tráfego na sua posição agora de 12 horas, correção. 1 hora, 17 milhas, sim, rumo, correção, nordeste, é um tráfego de pequeno porte, mantendo o nível 090. Zero no copiou o controle? Afirmativo, a gente tem o tráfego aqui no nordeste. Gente, agora recebo o modo Charlie, passando o nível 105, confirme. Negativo, a gente está aqui exatamente agora com 10.500 pés, nivelando agora de volta no Macantan. Gente. Serra Lima após Itap, desça para 2.000 pés. Altimetro no 009, reporta estabilizado. Entra por TAP 2000, vai reportar estabilizado aqui no TR. Meu ótimo é o nome 500 pés via corredores, reporte Paris. Via faixa principal, Indy Alpha, ponto de espera da 10 Chime Torre, 1-1-2 decimal 95, QNH 1009, boa viagem. tem o nível 160, o Olimpo 01. Salvador, boa tarde. 4206, boa tarde. Autorizado chegada Mari, descer para o nível 050, altímetro no 009. Gol no 042, Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Aquilo Serra Lima, informa o tráfego na sua posição de 12 horas e 3 milhas. É um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. A gente tem o mesmo notebook. Salvador, gol 567, por isso é que eu estou na minha posição 1-1. Está livre, pós-táxi, 1-1, 1-567. Gente, é autorizado, gol 567. Salvador, gol no 273, vamos matar o Romeu. 273, Confins, 360 autorizado, via Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 1208, acione 5474. Zero para Confins, na Pêndulo 16, decola da 10, saída da El, transição Brinde, 1208-5474, no transponder gol 1273. Da El, Leda, Brinde, saída da El, Leda, Brinde. É, são duas transições, da El, Leda, Brinde. Afirmativo, para acionamento, para pushback acionamento, torre, chame plano para pushback acionamento. Valeu. Bom, em Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, ajuste no 009. Qual? Segue para a pista 10? Ah, 17. Sente, está autorizado plano instrumento cancelado aos 19. Base curta pela direita e a porta na curta final, Kilo Serra Lima, pista 17. Sente, amanhã na curta final. 9755 decolou, está passando 3.500. Luna 755, contato radar, submantém o nível 360, voa Leda após Leda Bridge. Voa Leda, após Leda Bridge, gol 1755. Azul 4206, após...